Elis Regina. Vivendo e aprendendo a jogar. Um programa de Andressa Meicasa. Pergunto mais aonde vai a estrada. morte de Elis Regina. De repente, hoje de manhã, em São Paulo, o coração de Elis parou. Calou-se a voz e o Brasil começou a chorar. Na manhã de 19 de janeiro de 1982, Elis Regina foi encontrada caída no chão do seu apartamento no Jardim Paulista, zona nobre de São Paulo, pelo então namorado, o advogado Samuel McDowell. Levada ao hospital das clínicas, já chegou sem vida. A causa da morte foi uma mistura letal de cocaína e álcool. Tinha apenas 36 anos. Mais de 15 mil pessoas passaram pelo velório de Elis Regina no Teatro Bandeirantes, no centro de São Paulo. Os amigos e parentes também estavam desesperados. Elis Regina Carvalho Costa, conhecida como Pimentinha, nasceu a 17 de março de 1945, em Porto Alegre, e morreu, prematuramente, com apenas 36 anos, em São Paulo, de forma trágica. Para muitos, é a maior cantora do Brasil, desde que o samba é samba, pela afinação ímpar, pela inteligente musicalidade e pela alma que compunha em cada interpretação, mesmo quando parecia pautada pela frieza técnica. E é ainda lá que eu hei de ouvir cantar uma sabia cantar uma sabia. Que ainda vou voltar, vou deitar à sombra de uma palmeira que já não há, colher a flor que... Esta ilustre cantora começou a carreira com apenas 11 anos de idade num programa de rádio para crianças chamado O Clube do Guri, na rádio Farroupilha, apresentado por Ari Rego. Da primeira vez que Elis foi ao programa, não conseguiu interpretar devido à sua timidez. Algum tempo depois, Elis decidiu enfrentar novamente a sua timidez, voltando ao Clube do Guri para cantar Vida de Bailarina. Após a sua atuação, Elis passou a frequentar de forma permanente a rádio, de 3 em 3 domingos. Foi elevada ao cargo de secretária e, aos 15 anos, assinou seu primeiro contrato com a Rádio Gaúcha. E agora com vocês, Elis Regina, que vai cantar Vida de Bailarina. Quem disse errar a cortina da vida da bailarina? Há de ver cheio de horror que no fundo do seu peito abriga um sonho desfeito ou a desgraça de um amor. Os que compram o desejo pagando amor a varejo vão falando sem saber que ela é forçada a enganar, não vivendo pra dançar, mas dançando pra viver. E Ainda aos 16 anos, a editora de Ellis lançou Viva a Brutolândia, em 1961, no qual já se observava a necessidade de uma mudança estética. Um modelo vocálico romântico da década de 1950, sintetizado por seu ídolo, Ângela Maria, passa por uma voz de sabor adolescente e brincalhona, no estilo de Célia Campelo, da década de 1960. Enquanto atuou na Rádio Gaúcha e a partir de dezembro de 1962, também na TV Gaúcha, Ellis Regina gravou 4 LPs, Poemas de Amor, Ellis Regina, O Bem do Amor e Samba Eu Canto Assim, os quais obtiveram certa repercussão nacional, embora ainda muito inferior ao fenómeno de massas em que ela se transformou a partir de 1965. Venceu o Festival de Música Popular Brasileira da TV Record em 1965 com a música Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes. Recebeu o Prémio Berimbau de Ouro e o Troféu Roquete Pinto. Foi eleita a melhor cantora do ano. No mesmo ano, assumiu ao lado de Jair Rodrigues o comando do programa Fino da Bossa, na TV Record, que ficaria no ar até 1967 com grande sucesso. Os corações pegam fogo e depois não há nada que os apague. Se a combustão os persegue, as labaredas e as brasas são o alimento, o veneno, o pão, o vinho seco, a recordação dos tempos e juntos na lareira, na lareira. Colher a flor que já não dá, e algum amor talvez possa espantar as noites que eu não queria e anunciar. Durante os anos 70, ao ser questionada sobre o seu passado musical, sobretudo o primeiro disco, depreciado por parte da intelectualidade e da crítica musical especializada, Elis Regina afirmou ter sido contratada para ser a Sally Campello da Continental, o que teria ocasionado o seu descontentamento com a editora, pois achava ela que esse negócio de lançar alguém para combater alguém de uma pobreza total, completa e absoluta. Essa memória que Elis construiu sobre o início da sua carreira acabou por se tornar hegemónica e homogeneizando os 4 primeiros álbuns. Esses 4 primeiros discos proporcionaram a Elis Regina um sucesso regional e também experiência em estúdio de gravação, para além da que ela já havia obtido como crooner de bailes na rádio e na televisão. Conseguiu vários prémios em Porto Alegre e também no Rio de Janeiro, como o UTERP, que lhe garantiu uma boa divulgação em rádio e televisão, além de contactos com outros profissionais do meio artístico. Esses primeiros prémios e contactos que ela estabeleceu ainda antes de se mudar para o Rio de Janeiro demonstram a importância das redes de sociabilidade que ela ia construindo na sua carreira. Rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão. E a exemplo do feiticeiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas no cais mais alto. Salve o navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas no cais, mas faz muito tempo. Eu recebi um convite da Continental para gravar. Quem produziu meu disco foi Carlos Imperial. Então, a Continental precisava de uma cantora que fizesse frente a Sally Campello. que na Odeon tava acabando com o baile, entende? Mas eu já de antemão acho esse negócio de lançar alguém para combater alguém uma pobreza total, completa e absoluta. Eu sempre achei. E eu não queria, entende, ser a sombra de quem quer que fosse. Eu queria ser eu, fazer minhas coisas. E, a parte disso, o repertório, que é um nome maravilhoso, né? Repertório, não era, assim, dos mais maravilhosos, entende? Não era daquelas coisas de você ouvir e rolar na sarjeta de paixão, entende? Aí ficou tudo esquisito, mas tinha contrato, tinha que fazer aquelas coisas que você sabe como é que é. Primeira música, eu me lembro, mas eu não vou dizer, porque você vai pedir para eu cantar e eu não vou cantar. Pronto, aí é você contra mim, eu sei, você não sabe. Baixinho, eu juro por Deus, eu não tô nem sabendo mais as letras. Seu pai, Romeu Costa, desembarcaram no Rio de Janeiro no dia 31 de março de 1964, data do golpe militar que instaura uma ditadura no Brasil por 20 anos. Apresenta-se pela primeira vez no The Little Club e no Bottles, no famoso Beco das Garrafas, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde conhece a dupla Miel e Boscoli e grandes músicos como Dom Salvador, Edilson Machado, Luís Carlos Vinhas, Tião Neto e Chico Batera. É levada por Paulo Gracindo para a TV Rio, onde firma o seu primeiro contrato carioca, com duração de 6 meses. Na época, o ator tinha um programa na emissora e vislumbrou o grande potencial da jovem cantora, defendendo a sua contratação. A maturidade de Elis Regina na música está intrinsecamente ligada à sua corporalidade e é fruto de uma longa trajetória artística, que traduz e ilustra a sua evolução como artista completa no palco. Apesar de ter iniciado a sua carreira no rádio, toda a trajetória de Elis foi planejada pela forma como a imagem visual do seu produto artístico chegaria ao público. Na capa de Viva a Brotolândia, com o repertório baseado no rock da jovem guarda, podem-se observar as mãos já em busca de movimento e o sorriso aberto já anuncia a estrela de palco que viria a ser. Eu vim pro Rio muito depois disso. Eu vim pro Rio em 64. Aí eu vim pra cá, pro Rio. E a minha família ficou lá, quer dizer, a necessidade de trabalho era urgente, que eu tinha que me virar de qualquer maneira. E eu não pude ter a calma suficiente para fazer as coisas como eu achava que devia ser feito. Pelo mesmo motivo que um dia eu tive que deixar de estudar piano. Eu fui trabalhar na TV Rio, e quem me levou à TV Rio foi Paulo Gracindo, que me ouviu cantando, não sei onde, acho ótimo, me levou. Quer dizer, eu cheguei aos lugares pelas mãos mais esquisitas, que menos a ver tinham comigo na época. Aí eu fui pra lá, o Dom me ouviu no programa da TV Rio, que ele tocava no conjunto chamado Sete de Ouros. E Sete de Ouro, ou Sete de Ouros, não sei. Eu sei que era um negócio de carro, de ouro de carro. Então ele tocava bateria nesse conjunto, ele me ouviu. Eu fazia escolinha, era Jorge, Simonal, Marli Tavares, Trio Aquitan e eu. O Edinho era professor e a gente era aluno e pintava tudo que podia. Então ele ouviu e me convidou para cantar com um conjunto que ele estava formando no Beco, nas Garrafas, com Salvador, que também estava chegando em São Paulo, estava chegando em Rio Claro. O Guzmão, o Dom e eu. Seria, digamos assim, uma espécie de crooner do conjunto. Realmente era uma crooner, porque evidentemente ninguém me conhecia. Aí depois as coisas foram se aprumando, eu fui andando, aí eu saí do Beco, vim de Paramon, aí eu cantei em São Paulo, aí fiz o Festival de Música Popular, aquelas coisas aí. Acabei no Filme da Voz, acabei na televisão. Há controvérsias, né? As pessoas dizem que é Menino das Laranjas, outros dizem que é o Arrastão. Mas eu tenho a impressão que a primeira música que eu cantei, que as pessoas se tocaram, assim, que eu tinha alguma coisa para dizer, foi Preciso Aprender a Ser Só. Foi num show no Little Club. Era Marli Tavares, Gaguinho, Bossa 3 e eu. Se eu te pudesse fazer entender, sem teu amor eu não posso viver, que sem nós dois o que resta sou eu. Eu assim tão só, e eu preciso aprender a ser só, poder dormir sem sentir teu calor, a ver que foi só um sonho e passou. É demais, ao fim dar leva paz. Me entreguei sem pensar que a saudade existe, e se vem é tão triste ver. Meus olhos choram a falta dos teus, estes teus olhos que foram tão meus. Por Deus, entenda que assim eu não vivo, eu morro pensando. Em 1967, aos 22 anos, Ellis casou-se com o compositor e produtor musical Ronaldo Boscoli. O casamento durou 5 anos, entre separações, reconciliações e o nascimento do primogênito João Marcelo Boscoli, hoje dono da gravadora Trama. No ano a seguir, uma viagem à Europa lança-a no eixo musical internacional. Em 1969, apresentou-se pela segunda vez no Midem e gravou os LPs Elis Regina in London e Elis et Tout com Toots Tillmans, que foram lançados posteriormente no Brasil. Neste mesmo ano, Elis editou Como e Porquê, rompeu o contrato com a TV Record e estreou o espetáculo Elis com Miele e Boscoli no Teatro da Praia, que se transformou num disco ao vivo. Esteve em Portugal, no Casino de Estoril. Seu porto seguro, seu lugar comum, você navegando pra lugar nenhum, quem sabe de tudo. De tudo não sabe seu fim. Você me fez sofrer, ninguém me faz sofrer assim. O que era tanta beleza num pé sem cabeça. Ao chegar ao Rio de Janeiro, momento político significativo de mudanças no pós-golpe militar em 1964, o repertório de Elis sofreu modificações tanto na temática como nos arranjos. A carreira da intérprete Elis Regina Carvalho Costa consolidou-se ao mesmo tempo em que se criava no Brasil o conceito de música popular brasileira, MPB. Essa denominação surgiu em meados dos anos 60, reunindo o que então se considerava representativo da genuína cultura brasileira, no âmbito da música, com o objetivo de construir uma arte musical mais comprometida com a realidade social. que tudo é pequeno nas asas da pané. E lá vai menino xingando padre e pedra. E lá vai menino lambendo podre delícia. E lá vai menino senhor de todo fruto, sem nenhum pecado, sem pavor. O medo em minha vida nasceu muito depois. Descobri que minha arma é o que a memória guarda dos tempos da pané. A primeira Coca-Cola foi, me lembro bem agora, nas asas da pané. Meados dos anos 70, Elis Regina passou a interpretar canções que tinham como tema o povo brasileiro, morador das favelas, o migrante, os pescadores, capoeiristas e também o samba. A intérprete escolheu artistas conectados com as discussões acerca dos problemas sociais e políticos brasileiros para gravar no repertório dos seus discos a partir do LP Samba Eu Canto Assim, de 1965. No entanto, Elis não se limitou apenas a um repertório nacional popular, como também explorou o tema do amor. criticou muitas vezes a ditadura brasileira nos difíceis anos de chumbo, quando muitos músicos foram perseguidos e exilados. A sua crítica tornava-se pública pelas declarações ou nas canções que interpretava. Em entrevista, no ano de 1968, à revista Tros Nederland, declarou que o Brasil era governado por gorilas. A sua popularidade manteve-a fora da prisão, mas chegou a ser obrigada pelas autoridades a cantar o hino nacional durante um espetáculo num estádio, facto que despertou a ira da esquerda brasileira. Entre as inúmeras formas de controle militar, o mais cruel foi o Ato Institucional número 5, AI-5, instrumento adotado pelo regime militar a 13 de dezembro de 1968, que tinha como medidas a censura. A determinação de censura prévia à imprensa, estendida à música, ao teatro, ao cinema, aos assuntos de caráter político, a liberdade vigiada, a proibição de frequentar determinados lugares e a suspensão do habeas corpus para os chamados crimes políticos. Nesta época, os militares abriram um inquérito em nome de Elis Regina. Neste, estavam contidas as seguintes informações. O CIE recebeu de um repórter credenciado na imprensa guanabarina uma entrevista concedida pela cantora nacional Elis Regina à revista holandesa Tros Nederland, edição de 23 de maio, sem indicação do ano, sob o título A Primavera Impetuosa de Elis Regina. Procedidos os levantamentos necessários, constatou-se que a cantora esteve na Holanda no início de 1969, ocasião em que concedeu entrevista coletiva à imprensa em ambiente formal e seguindo as normas desse tipo de relacionamento. Viajou para a Itália e Inglaterra no princípio de 1971, não tendo feito declarações à imprensa. No Brasil, jamais concedeu entrevista a qualquer órgão de imprensa estrangeiro. Nos anos de 1966-1967, atuou ao lado de alguns cantores de esquerda considerados subversivos após as agitações de 1968, destacando-se entre eles Caetano Veloso, Gilberto Gil, Geraldo Vandré e Edu Lobo. Faziam parte do grupo Paulo Machado de Carvalho, da TV Record, Canal 7 de São Paulo e da Rádio Jovem Pan. Na época, anos de 1966-1967, este grupo foi considerado de orientação filocomunista. É muito afeita a gravar músicas de protesto, inclusive ligadas ao movimento do poder negro norte-americano, apesar de não demonstrar ligação com o mesmo. Possui contrato firmado com a Rede Globo de Televisão, a terminar em 30 de junho de 1972, e com a produtora Philips, com o término em dezembro de 1973. Atravessa, no momento, uma fase bastante difícil da sua vida particular. O marido, o compositor e produtor de TV, Ronaldo Boscoli, doente, necessitando de tratamento psiquiátrico. Seu genitor tornou-se inimigo do marido, chegando ao ponto de ameaçar a vida do genro. Certa imprensa, chamada Marron, tem noticiado calúnias sobre o seu comportamento, além de difundir assuntos da sua vida privada. Mostra-se retraída, não participando de grupos, mesmo em festas ou reuniões sociais. Cumpre seus contratos e compromissos corretamente, aceitando programas não remunerados, quando para fins filantrópicos ou solicitados por órgãos públicos. Em 22 de novembro de 1971, foi convidada a prestar esclarecimentos no Centro de Relações Públicas do Exército, CRPE, por solicitação do CIE, quando caracterizou sua posição de artista isolada e desligada de qualquer vínculo político ou ideológico, tendo inclusive negado terminantemente ter recebido, durante a entrevista concedida na Holanda, qualquer pergunta sobre Cuba ou outro assunto político, e mesmo relacionado com o Brasil e o seu povo. E o morto já tava Nessa oportunidade, escreveu do próprio punho a declaração, tendo gravado em imagem e som o seu depoimento, cuja tape se acha arquivado neste centro. Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1971. Segunda-feira de manhã, pelo seu rádio de pilha tão docemente, e te ajudar a escalar esse dia mais facilmente. Quero juntar minha voz matinal aos restos dos sons noturnos e aos cheiros domingueiros que ainda boiam na casa e em você, para que junto com o café e o pão se dê o milagre de ouvir latir o coração, ou quem sabe algum projeto, uma lembrança, uma saudade à toa venha nascendo com o dia numa boa. E está com você na primeira brasa do cigarro, no primeiro jorro da torneira, nos primeiros aprontos de um guerreiro de manhã, para que saias com alguma alegria bem normal, que dure pelo menos até você comprar e ler o primeiro jornal. Claro que li a tradução de uma entrevista publicada na revista holandesa Tros Nederland, edição de 23 de maio, atribuída à minha pessoa, contendo considerações a respeito do Brasil, de seu regime e de seu povo. Realmente estive neste país, Holanda, e fui entrevistada coletivamente pela imprensa de Amsterdã. Porém, não me foram feitas perguntas sobre qualquer assunto político relacionadas com o Brasil. As perguntas se limitaram a assuntos de música, tendo sido o movimento Bossa Nova, a participação de Ronaldo, meu marido, no mesmo movimento, importância de Tom Jobim e Vinícius e validade do trabalho de Sérgio Mendes como músico brasileiro no exterior. Também me perguntaram das razões da ausência de Caetano Veloso e Gilberto Gil no Midem de 1969. Me neguei a responder a despeito da insistência de um repórter. Nego terminantemente ter feito as declarações publicadas naquela revista. Nego, apesar de sugerida, que tenha feito uma entrevista em particular a qualquer jornalista. Com referência à minha participação em grupos de artistas, em movimentos de conotação política ou de contestação, quero esclarecer que a mesma se restringia a apresentações do programa O Fim da Bossa, TV Record de São Paulo. Nunca participei de qualquer movimento ou coisas do género de cunho subversivo. Além do mais, em minha vida pessoal, não tenho relacionamento com artistas ou intelectuais, além de encontros ocasionais em restaurantes ou teatros, pois não gosto particularmente do que comumente se chama patota. É um ponto de vista afirmado meu, do qual, não. Quanto à minha religião, declaro que sou espírita kardecista, logo não tenho por que fazer as ditas declarações de Thor Netherland. Queria deixar registado que, de algum tempo para cá, não me presto declarações a órgãos de imprensa, a não ser prescrito, ficando comigo as cópias das entrevistas. Assim sendo, ponho-me à disposição para esclarecer futuros equívocos, tomando por base essas cópias autenticadas. Elis Regina Boscoli. Tudo principia na própria pessoa. Vai como a criança que não teme o tempo. Amor se fazer é tão prazer que é como fosse dor. Na década de 70 ocorreram inúmeras transformações no campo sociocultural da sociedade brasileira e na área da comunicação devido às proibições impostas pelo regime. Contudo, esta década foi o auge de um complexo processo de modernização capitalista do espaço audiovisual brasileiro. O lugar ocupado por Elis Regina no cenário artístico nas décadas de 60 e 70 foram os teatros, os festivais, a televisão e, posteriormente, inúmeras cidades do interior do Brasil, num circuito universitário realizado em 1972. Pode-se perceber na carreira de Elis uma constante busca sua e da sua produção por novos locais de apresentação. A perda de prestígio do fim da bossa e o ataque tropicalista ao nacional popular modificariam a sua postura e obra no final dos anos 60 e início dos 70. O verso usado, o canto. O fim da bossa para mim foi tudo. Foi tudo de bom e tudo de ruim que pode acontecer na vida de uma pessoa. Evidentemente, depois de passar do tempo, eu já te disse que o tempo é o melhor remédio para curar todos os males ou para resolver todos os problemas. Passar do tempo, eu realmente tenho um saldo positivo maior que o saldo negativo. Mas muitos equívocos foram criados e foram gerados por causa do fim da bossa. Ao mesmo tempo que muita gente ficou satisfeita porque apareceu no fim da bossa, houve muita gente que ficou insatisfeita porque não pôde aparecer no fim da bossa. E é claro, como Delfino da Bossa tinha como líder uma pessoa geniosa, temperamental e que tem o péssimo defeito de dizer tudo o que pensa. Ou seja, uma pessoa que não nasceu para viver em sociedade. Então, em cima desse gênio, em cima desse temperamento e em cima dessa sinceridade, muita coisa de verdade foi dita e muita coisa de mentira foi dita também. Agora, eu não tenho mais idade, entende, para sair de pessoa em pessoa para dizer para elas que o negócio não é bem assim. Porque para dizer que o negócio não é bem assim, eu teria que botar outras pessoas na berlinda e fazer acusações, entende? E eu não tô aí para ser minha venda. Eu prefiro que os outros colham as tempestades. Em 1970, Elis lançaria dois LPs, Em Pleno Verão e Elis no Teatro da Praia. Nesses discos, Elis interpretou canções temáticas variadas, buscando novos compositores e fazendo as pazes com o Iê Iê Iê, ao gravar músicas de Roberto e Erasmo Carlos, como Se Você Pensa e Nas Curvas da Estrada de Santos. E também com a Tropicália, gravando Irene, de Caetano Veloso, e Aquele Abraço, de Gilberto Gil, ambos exilados políticos. Elis no Teatro da Praia é um disco gravado ao vivo, tendo como diretor da produção fonográfica Roberto Menescal e produzido e dirigido por Luís Carlos Miel e Ronaldo Boscoli, mesclando textos, piadas e temas musicais. Foi um LP orquestrado por Erlon Chaves. Os temas das músicas passam principalmente por questões amorosas, malandragens do cotidiano e por aspectos que podem ser interpretados como políticos, por refletirem o estado de exílio de Caetano e Gil. A palavra medo aparece na música de Caetano e também na última canção, Copacabana, Velha de Guerra. No entanto, com conotações diferentes. Na primeira, é um medo frente a tudo, em enfrentar uma situação que pode sempre piorar. Na segunda, a falta de medo é acompanhada por uma busca de inserção na sociedade. Vamos ou não vamos? E depois? Depois, o quê? Se me chamarem de mulher. O prêmio? Que prêmio, sua boba? Mas que besteira, Gaudêncio. De onde me tirasse essa, tchê? Gauchinha retada. A lua científica agora. Onde o homem se confunde com o robô. Ela agora mora só no pensamento, ou então no firmamento, em tudo que no céu viaja. Pode ser um astronauta, um passarinho, pé de vento, pipa de papel de ser. Em 1971, Elis lançou o LP Ela, gravado pela Philips. Aborda diversas temáticas, sendo a canção Black is Beautiful um testemunho antirracista. Nele, Elis mescla na interpretação trechos cantados em inglês e ritmo americano soul. Problematiza a aceitabilidade dos negros do seu país. Apresenta afinidades com a visão do movimento negro em plena expansão, sob o influxo do movimento Pantera Negra, de onde foi tirado o título da faixa. Das canções que não se encaixam em temáticas, encontra-se Ela e Cinema Olímpia. A música Ela, que também é o título do álbum, conta a história de alguém solitário num edifício. A letra de Cinema Olímpia faz referência ao universo das matinés e o instrumental tem uma interpretação tropicalista, por serem utilizadas guitarras com efeitos e linguagem de rock. Neste LP, Elis gravou Beatles e Ivan Lins pela primeira vez. A inserção de Beatles no repertório pode tanto ser analisada enquanto uma tentativa de internacionalização da sua carreira, como uma influência do tropicalismo. Ivan Lins, assim como Milton Nascimento, foi gravado e descoberto por Ellis, embora tivesse a sua carreira a solo. Vendem Ellis alguém que o lançou no mercado, tornando o seu nome conhecido pelo grande público. Quando a manhã começava, a dor começou com o chicote, com as esporas, com as espadas. Ao lado de Ivan Lins, chamado Som Livre Exportação, apresentado entre 1970 e 1971. Comandado por Elis Regina e Ivan Lins, o programa contou com a participação de grandes nomes da MPB, como Aldir Blanc, César Costa Filho, Chico Buarque de Holanda, Clementina de Jesus, Gonzaguinha, Tim Maia, Tony Tornado, Toquinho, Vinícius de Moraes e os grupos Brazuca e os Mutantes, e contribuiu para revelar uma nova geração de músicos. Chão, ou talvez nossos filhos. As sandálias de salto estão altos, o relógio batendo, o sol posto. Foi uma altura atribulada na vida de Ellis, pois terminou o casamento de 5 anos com Ronaldo Boscoglio, rompeu o contrato com a TV Globo e é obrigada pela ditadura militar a apresentar-se nas Olimpíadas do Exército e a gravar um comercial para a Semana da Pátria. Nesta altura foi marcado um novo período na trajetória musical de Ellis, devido ao encontro com o pianista e, mais tarde, marido, César Camargo Mariano. Em março de 1972, Ellis estreou no Teatro da Praia, no Rio, o espetáculo É Ellis, dirigido pela dupla Miele e Boscoli. No piano estava César Camargo Mariano. César atuou como diretor musical, produtor e arranjador da cantora, viajando pelo Brasil e por vários países. 2 meses depois, Ellis e Boscoli assinaram o divórcio. Em junho, saiu do ar o programa Ellis Especial, depois de quase 1 ano em cartaz. Ellis encerrou o contrato com a Rede Globo, alegando não ter mais condições de trabalhar com o ex-marido. Ainda neste ano, Ellis fez 39 espetáculos em 45 dias, um em cada cidade. Era o primeiro circuito universitário de Ellis, de autocarro, pelo interior de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, disse ela. Nas cidades onde não puder cobrar 10 cruzeiros, cobro 5. Vou sair mambembando. É a única forma de me apresentar com um pouco de dignidade. Não se pode ficar na mão de 2 emissoras de TV e estar sujeito a contar uma piada para cantar Águas de Março. A piada tira a forma da música. A gracinha e o balzinho tira a força de Oriente, de Canto e Ossanha, de Nada Será Como Antes. E o meu negócio não é tirar força, é acrescentar, calcar, botar o dedo na nuca das pessoas. Nunca comeu, vê-la, vê-la, lambuzar. Se você lá, pode cantar pra subir. Porque não dá pra começar todo o rolo de novo. Se o bolo fica sem ovo, se a massa não tem fermento, se não cozinha por dentro, vai tudo por água abaixo. Eu acho, acho, acho que agora tá quase no ponto, tá no ponto de provar. Eu acho que agora tá no ponto de solar. Já que tá aí pela metade mansa, é melhor cuidar, que é pra peteca não cair, pra não deixar escapar como água no ralo. Aquilo que já fez calo, doeu feito juvanete, castigou nosso cavalo, cortou como canivete, feriu, mexeu, mexeu, nunca comeu. Ela, ela não mudar. O LP Ellis foi produzido por Roberto Menescal, teve arranjos de César Camargo e demonstra claramente as transformações de Ellis, apostando no diálogo com novas sonoridades, pouco presentes nos seus discos anteriores. Ellis é um disco que parece ser uma busca pessoal da cantora por novos caminhos, uma vez que algumas das músicas exprimem desse desejo. Dentre as canções incluem-se 20 anos Blue, Olhos Abertos, Cais e Casa no Campo. Muitas músicas não têm nenhum género definido em sua composição, mostrando a busca de Ellis por novas sonoridades. Embora, desde 1965, a sua banda fosse sempre composta por piano, baixo e principalmente bateria, acompanhada por arranjos de cordas e sopros. Este disco possui na sua composição samba, rock, bossa nova e jazz. Ellis incluiu no repertório do disco 1972 duas músicas de Milton Nascimento, gravadas por ela em 1966, Cais e Nada Será Como Antes. Sei que nada será como está, amanhã ou depois de amanhã, resistindo na boca da noite um rosto de sol. amigos. Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está. Amanhã ou depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol. Em 1973, no final da excursão do circuito universitário, Ellis rompeu o contrato com o empresário Marcos Lázaro e passou a ter como empresário Roberto de Oliveira. A contratação de Roberto de Oliveira foi fundamental na modificação da trajetória musical de Ellis, pois a adequou aos padrões modernos de MPB, além de trabalhar a sua interpretação e exposição tanto nos mídia como no palco. Neste mesmo ano, Ellis lançaria outra LP, intitulado Ellis. É um disco onde percebemos a escolha de repertório incidir em três compositores em especial, uma vez que das 10 músicas gravadas, 4 músicas são de Gil, 4 de Aldir Blanc, João Bosco e as outras 2 são de Nelson Cavaquinho e Pedro Caetano, compositores ligados à tradição do samba e da rádio. As canções deste disco, ao contrário das dos LPs anteriores, têm uma forte conotação política. Embora não incidindo diretamente sobre o assunto, abordam-no metaforicamente. Em 1974, Ellis ganhou um disco comemorativo da Philips. Sua editora escolheu gravar um disco com Tom Jobim. Sobre esta escolha, ela disse: não achei que devesse fazer, simplesmente, produzir uma retrospectiva de minha carreira. 10 anos, afinal, é um espaço de tempo muito curto. Além disso, meu repertório obviamente mudou e não canto mais como fazia na época de Arrastão ou do Menino das Laranjas. O público me acompanhava em 1964, 1965, certamente se frustraria com a minha maneira atual de interpretar velhos sucessos. Roberto de Oliveira, então, sugeriu-me que pensasse num LP com Tom. Achei a ideia incrível. Em primeiro lugar, porque Tom é capaz de resumir, na sua obra, praticamente toda a história da música brasileira dos últimos tempos. E eu poderia me apoiar nessa obra para contar a história dos meus últimos 10 anos de carreira. A cura pra curar não tem receita, é corcunda que se deita sem achar a posição. E sentir saudade não faz mal, não é no fundo do copo que você vai encontrar sua moral. De todas as canções, apenas 2 são cantadas por Ellis e Tom: Águas de Março e Soneto da Separação. As restantes são interpretadas somente por ela. Muito diferente dos discos anteriores da cantora, Ellis e Tom foi um trabalho pontual em que Ellis estabeleceu contacto direto com o estilo bossa novista de Tom e César Camargo Mariano, também arranjador do disco Ao Lado de Jobim. Neste disco aborda-se maioritariamente a temática amorosa, deixando assim para trás a temática nacionalista. Pode-se perceber na carreira de Ellis uma constante busca sua e da sua produção por novos locais de apresentação. A perda de prestígio do fino da bossa e o ataque tropicalista ao nacional popular modificariam a sua postura e obra no final dos anos 60 e início dos 70. Antônio Carlos, brasileiro de Almeida Jobim, é uma pessoa realmente incrível. É um cara, rapaz, tão inteligente. É um cara que, sabe, é tão vivido. Ao mesmo tempo, ele é tão novo, ele está tão aberto para todas as coisas que estão pintando, entende? Ele é uma pessoa tão bem informada que, mesmo que eu não gostasse dele, eu teria realmente que dizer que ele era uma pessoa maravilhosa. Mas esse não é o caso, entendeu? Conheci o Tom há 1 ano e pouco atrás. Quer dizer, pessoalmente, assim, de bom dia, boa tarde, conversar, parar para conversar. Ele foi à minha casa para me mostrar Águas de Março. E o Menescal chegou na frente e me disse: olha, o Tom vem vindo aí, que ele tem uma música nova que você vai lançar. Quer dizer, aí ficou um bolo, assim, entende? Quer dizer, uma música nova que você vai lançar, Antônio Carlos Jobim, vem na... Eu digo: olha, vai abrir a porta, porque eu realmente não tenho coragem de fazer isso. Eu não sei o que, que eu vou fazer. Eu disse: não, mas que isso, besteira sua. Eu digo: não, não vai dar. Fiquei sentada com 10 mãos, sabe? 50 cabeças, 70 pés. Eu não sabia o que, que eu fazia. E ele também é uma pessoa muito encabulada, entende? E ele ficou brincando para quebrar o gelo, tudo. Quer dizer, quebrar o nervosismo inicial daquela partida. Deixou a música, cantou 70 vezes a música. Ok, aquele óculos assim pra ler a letra, não sabia. E me botava no meio da letra e parava assim, poxa, Elis, essa é ótima, nem Sinatra mereceu uma dessas, pomba. Me chama de Elis. E não adianta porque vai chamar de Elis. E o César ele chama de Mariano. Ô, Mariano. Ele é uma pessoa, rapaz, é... sei lá, não sei te explicar, ele é tão maravilhoso. Porque ele podia ser aquele cara assim, assim, bom, eu realmente sou uma glória da música brasileira, entende? Eu sou um patrimônio nacional e dane-se a vida, porque eu estou aqui do alto da minha sabedoria e não quero nem saber de mais nada, entende? Tem condição pra fazer isso se ele fosse um bobo, um vaidoso. Mas ele sabe tudo, sabe o que é tudo? Ele é capaz de saber qual é o 18º lugar no Ceilão, entende? Na parada de sucesso. Porque ele lê jornal, porque ele acorda, porque ele ouve rádio, porque ele escuta os discos das pessoas, entende? Ele analisa todo mundo. Mas ele gosta muito de fazer o bobo, sabe? Fazer o cara que tá sempre chegando naquela hora. E você pensa que você vai encontrar um cara que não te conhece direito, e aí ele sabe até que a sua mãe chama Erci, seu pai chama Romeu, entende? Quer dizer, já tá com a ficha toda arquivada aqui. E eu gosto muito dele. Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Foi entre o fim da bossa e Falso Brilhante o que podemos chamar a segunda fase da sua carreira, período em que Elis fez estrondoso sucesso e a consolidou. Ficou famosa na Europa, representou o Brasil no Festival de Midem na França, cantou no Olympiade de Paris. Foi também nesta época que foi considerada uma cantora fria e demasiado tecnicista, que brigou com a Tropicália, Roberto Carlos e a Jovem Guarda e, contraditória, bateu todos os recordes de público no Teatro da Praia, no espetáculo Elis e Miel. Na noite de 17 de dezembro de 1975, no Teatro Bandeirantes, em São Paulo, Elis inaugura um tipo de show absolutamente inédito no Brasil. Estreou o espetáculo Falso Brilhante. Inicialmente pensado para ser realizado num circo, na impossibilidade de o fazer, o espetáculo, com espírito circense, viria a realizar-se no teatro. Falso Brilhante marca o início da terceira e última fase da sua carreira. Nesse espetáculo, Elis canta e interpreta o tango, o samba e a área de ópera, com um roteiro, arranjos e figurinos impecáveis que narravam a história de uma cantora brasileira, encerrando com ela de porta-bandeira, cantando o Mestre Sala dos Mares. Elis apresenta-se em palco com grande desenvoltura e volta a ter uma aproximação calorosa com o público. O espetáculo permaneceu em cartaz um ano e quatro meses, com um sucesso estrondoso. Glória aos piratas, às mulatas, às sereias. Glória à farofa, à cachaça, às baleias. Glória a todas as lutas inglórias que através da De todas as canções, apenas duas são cantadas por Ellis e Tom: Águas de Março e Soneto da Separação. As restantes são interpretadas somente por ela. Muito diferente dos discos anteriores da cantora, Ellis e Tom foi um trabalho pontual em que Ellis estabeleceu contacto direto com o estilo bossa novista de Tom e César Camargo Mariano, também arranjador do disco Ao Lado de Jobim. Neste disco aborda-se maioritariamente a temática amorosa, deixando assim para trás a temática nacionalista. Transversal do Tempo é o sexto álbum gravado ao vivo por Ellis, lançado em 1978 pela editora Phonogram. O álbum foi feito a partir de um espetáculo de digressão homónima. A partir de então, cada novo trabalho significava um novo desafio. No repertório do álbum Essa Mulher, de 1979, estavam sambas de Agenor de Oliveira, conhecido por Cartola, e Baden Powell. E já nele havia a ideia embrionária de um espetáculo que contaria a trajetória de nosso povo, que se viria a chamar Saudade do Brasil. Sobre Saudade do Brasil, Ellis declarou: "O Brasil é feito de pessoas feias, mal vestidas e mal alimentadas. Se o cara vai ao show e se assusta, é porque está se vendo no espelho. Este é um anti-show por excelência. Os bailarinos e os músicos não são profissionais. Todos são filhos de operários do ABC. Gente nunca teve a oportunidade de subir ao palco. Um show ousado e crítico." Se esquece de dizer frases Trem Azul, seu último espetáculo antes de morrer, mostra bastante ironia, novas críticas a Caetano Veloso e a uma postura musical bastante parecida com a do rock. Com agudos mais fortes, prolongados, experimentações vocais, perfeição técnica aliada à emoção. Na canção do vento, não se cansam de voar. Você pega o trenço, o sol na cabeça. O sol pega o trenço, você na cabeça. O sol na cabeça. Após o lançamento do LP Trem Azul, na manhã 19 de janeiro de 1982, Elis Regina foi encontrada caída no chão do seu apartamento no Jardim Paulista, bairro nobre de São Paulo, pelo então namorado, o advogado Samuel McDowell. Levada ao Hospital das Clínicas, já chegou sem vida. A causa da morte? Uma mistura letal de cocaína e álcool. Tinha apenas 36 anos. Depois sorri meio sem graça. Na época, os familiares de Elis contestaram o diagnóstico médico na tentativa de proteger a sua imagem. Ela foi vítima de uma overdose. Não há mistério, não há polémica, afirmou Regina Echeverria, uma amiga da cantora e autora da biografia Furacão Elis. Eu sei que a família não gosta de discutir esse assunto, mas não podemos mentir sobre a morte dela. O seu corpo foi velado no Teatro Bandeirantes, em São Paulo, o mesmo local em que havia apresentado o seu espetáculo mais marcante, Falso Brilhante, entre 1975 e 1977. Ah, como essa coisa é tão bonita, ser cantora, ser artista. Isso tudo é muito bom. E chora tanto de prazer. Entender de ser feliz de madrugada. Essa mulher faz tanto estrago, tira a roupa, faz a cama, vira a mesa, seca o bar. Ah, barro a toda hora, num espelho casual. É feita de sombra e tanta luz, de tanta lama e tanta cruz, que acha terminava assim a vida daquela que, durante quase duas décadas, era considerada a maior cantora do Brasil. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Do mar é moça do corpo dourado do sol de Ipanema. O seu balançado é muito mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, como estou tão sozinho. Ah, sozinha. Ai, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Este programa teve locução de Maria Leonor Sousa, Afonso Sanches e João Soares Santos. Realização de André Samei Casa. Elis Regina, vivendo e aprendendo a jogar. Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, seu doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu rebolado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. se ela soubesse que quando ela passa, o mundo todinho se enche de graça e fica mais lindo só por causa do amor. É por causa do amor. É só por causa do num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. E a Madalena, meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Certo, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Se arrisca num palpite que o nosso amor existe. Forte.